ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da NFM. Vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui. 991-248325 ou 992-04-2222. Você participa comigo através desses números ou ligando aqui no 3555-1896. Programa de hoje, vou receber ainda o Eloísio Lourenço. Ele é ex-prefeito de Poços de Caldas. Vamos bater um papo daqui a pouquinho com Paulo Basílio e com Oswaldo Petretti, presidente e vice-presidente da Conferência São Vicente, falando sobre a quarta quermesse beneficente da Conferência São Vicente de Paulo, que acontece nos dias 5, 6, 7 e 8 de abril, ou seja, na próxima semana aqui em Guaranese, tá bom? Barraca Bar, atrações musicais, um evento muito legal. A gente vai estar falando com ele sobre isso já já. E a partir de agora, aqui no Programa Expresso, a gente segue com a série de entrevistas em que estou recebendo os apoiadores, né, dos pré-candidatos à presidência da República. Temos vários nomes aí sendo divulgados pela mídia. Semana passada eu já recebi aqui meu amigo João Preto falando sobre o apoio dele, de outras pessoas, a Jair Messias Bolsonaro, e hoje chegou a vez de receber aqui meu outro grande amigo, Fernando, está por aqui para bater um papo. Fernando Barbosa, apoiador de Álvaro Dias. Tudo bem, Fernando? Seja muito bem-vindo ao Programa Expresso mais uma vez. Eu recebi o Fernando aqui há um ano e meio, mais ou menos, para falar sobre cafeicultura, sobre café, né, Fernando? Como é que esse mundo gira, hein? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes do Pássaro da Ilha. É um prazer enorme estar falando com vocês, né? É nosso. Ainda mais uma responsabilidade tão grande aí da gente estar falando um presidenciável. A responsabilidade é grande mesmo, porque o Álvaro Dias, quando eu anunciei aqui a participação sua e também dele por telefone aqui no programa, o que teve de gente que disse que é eleitor do Álvaro Dias, eu nem imaginava. Hoje, por exemplo, mesmo veio aqui a dona Aninha, pessoa muito querida aqui em Guaranésia, ela que é do Paraná, disse que teve até contato com o Álvaro Dias quando morava lá no Paraná, acompanhou a carreira dele como vereador em Londrina, depois como deputado, né? Chegou até a frequentar a casa dele lá no Paraná, muito emocionada, até ela estava aqui no programa falando para me mandar um abraço para o Álvaro Dias, e não só ela, outras pessoas também dizendo que vão votar no Álvaro Dias. Por que que você acha que ele chama tanto a atenção aqui de nós mineiros, um cara lá do Paraná, é, Fernando? É, hoje nós vemos, Tonho Cláudio, que a realidade do país precisa de ter uma pessoa com comprometimento com o país, né? E com a história política também, que até a gente está apoiando o Álvaro Dias justamente por saber da história dele, que é uma história assim limpa, né? E que ele também buscou várias vezes enfrentando até mesmo junto ao Senado, né? Com questões que, por exemplo, questão do foro privilegiado é um dos temas que ele mesmo ele acha que não seria justificável ficar um político atrás das paredes assim blindado para que qualquer coisa que viesse a acontecer com o político ele não seja preso e tudo mais. Então é pela história dele, ele portanto ele também foi radialista. Sim. Né? Eu acho que é até bom a gente estar comentando, porque ele também sabe do acesso, sabe do que o povo necessita. Então a gente buscou procurar uma pessoa que tem uma firmeza nas palavras, e isso eu acredito que na política tem que ter, né? Tem que ter um histórico político. Ele já foi vereador, já foi deputado, senador, governador, mostrou uma aprovação de 93% dentro do seu estado, então isso mostra uma credibilidade junto à política, né? O Fernando, mas o fato dele estar há tanto tempo na política não coloca ele como mais um nesse meio? Porque ele está há mais de 50, quase 50, mais de 50, década de 70, né? Acho que ele foi eleito pela primeira vez em 68, me parece. Sim. Quer dizer, muito tempo nesse meio, né? Isso, no olhar das pessoas, não coloca ele como mais um no meio de tantos? Eu acredito que não, por questão da oportunidade, né? Eu acho que é a primeira vez que realmente ele está tendo uma oportunidade de ter a caneta para, além de administrar o país, também poder ouvir o que é a demanda das classes, né? Porque hoje, se a gente analisar o país, nada mais é do que um condômino muito gigante que envolve a parte alimentícia, que tem que vir fora do condômino, que a gente se entende que dentro do condômino ele está bem estruturado? Não está. Falta segurança, né? Falta são uma série de outros fatores que... E a parte da agricultura, que é o que a gente defende na área do café, precisa de uma pessoa com firmeza. E ele sabe as necessidades do campo, porque ele vem do campo, sua família é do café, né? Então, ele viu quando, por exemplo, no Paraná teve o êxodo do café com a vinda da geada, ele acompanhou isso aí, os seus pais sofreram com isso. Então, ele sabe também que no Paraná tinha que haver uma extensão maior, ele apoiou a parte da agricultura. Então, no nosso país, não é diferente. Nós precisamos, nós sabemos que a parte agricultável ainda tem muito para se desenvolver. A parte da segurança também muito, todo mundo está em foco da segurança, como os outros candidatos estão todos focados, só que nós sabemos que tem que estar com o pé no chão. Nós sabemos que os candidatos que tiverem apostos, ele tem que saber gestionar. E eu acho que a gestão dele mostra muito firmeza, muito comprometimento com o país. E muito tempo nesse meio, eu acho que por um lado muita gente vai ver de forma negativa, ele estar tanto tempo nesse meio, não ter nada negativo para se falar dele também é outro ponto, né? Que o pessoal, eu vejo pelo menos o pessoal que vota nele, ou que provavelmente vai votar nele, falando sobre isso, né? Eu acho que assim, isso eu tenho certeza. Quando se colocarem em debates os presidenciáveis, aquele que mostrar que tem transparência e que no meio político que ele teve não teve lisuras negativas, né? E sim, teve só aprovações diante da tanto ele como vereador, como, ou melhor, o histórico dele mostra isso, essa transparência e até mesmo assim o comprometimento junto na onde que ele está se posicionando, eu acredito que ele vai estar saindo muito bem. Não vou dizer para você assim que hoje todas as classes vão ter apoio, ou melhor, todos os presidenciáveis, cada um, não vou tirar o mérito, se eles estão concorrendo é porque cada um tem o mérito de estar lá concorrendo para a presidência. Sim. Só que aí eu acredito que a população, de tanta descrença na política, eles vão avaliar aquele candidato que ele tem um perfil e um histórico. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Hoje você diria que os cafeicultores, os agricultores, né, o pessoal da pecuária também que tem aqui na região, estão todos, não todos não, que seria meio difícil, né? Mas a grande maioria apoia as ideias, apoia o Álvaro Dias? Você tem esse contato grande com esse pessoal, Fernando? As lideranças da cafeicultura, isso me surpreendeu muito. Porque, por exemplo, eu vou até alguns citar nomes só para o pessoal entender que são lideranças muito sérias, não coloca seu nome, portanto eu sou produtor de café, mas a gente tem amizade com lideranças da cafeicultura, e que essas lideranças não colocam seu nome em qualquer, ou melhor, não vai sujar o nome dizendo assim, e colocar o nome a disposto para apoiar Álvaro Dias. Isso me chamou muita atenção, porque, por exemplo, o Marcos Magalhães está no Espírito Santo, mas ele falou, quando a gente fez o convite a algumas lideranças, né, para pelo menos saber a opinião, né, o pessoal falou, não, eu tô com Álvaro Dias, portanto a Marisa Contreira, uma das lideranças das mulheres, está com Álvaro Dias, ou melhor, os apoiadores da cafeicultura, tanto A quanto B, que eu quero dizer tanto A quanto B, assim, que tem os apoiadores que a gente chama dentro da cafeicultura, e tem outros que estão na cafeicultura, mas não são cafeicultores. São lideranças que envolvem, por exemplo, conselhos, né? Sim. E aí eles, não, ó, eu tô junto com o Álvaro Dias, e você, se você quiser colocar no grupo, pode, fica à vontade. Se você não quiser, nós estamos apoiando do mesmo jeito. Então eu fiquei assim, mais confortável pelos apoios que a gente teve, né? Quando você resolveu formar esse grupo de apoio aí ao Álvaro Dias aqui na nossa região, como é que foi a recepção dessas pessoas? Todos apoiaram de imediato? Teve gente que falou, não, esse daí de jeito nenhum, não vota de jeito nenhum. Teve isso também? Sim, de certa forma, acabou acontecendo, por exemplo, alguns são envolvidos em instituições, então eles não podem estar, porque hoje, por exemplo, eles envolvem o presidente atual, não importa qual. Então eles não podem estar se expondo, né? Mas falou, em off, nós estamos junto com o Álvaro Di. Então isso aí me deu uma tranquilidade tremenda. Portanto, quando você fez o convite para estar aqui, é lógico que a gente tem que pensar, mas a hora que você fez o convite, já não pensei duas vezes. A gente não vai colocar o nome em risco se não for uma coisa confiável. Hoje, nas pesquisas, ele está crescendo. Todas as pessoas que a gente vai conversando, igual você falou, alguns até emocionam em dizer que o país ainda tem um rumo, né? Então, vamos dar essa chance, né? Agora, como que vai ser isso da agora para frente? Tem muitos fake news que, se ele for subir nas pesquisas, os fake news também vão entrar. Vão aparecer, né? Aparecer para desgastar a imagem dele. Ele ainda não conseguiu atingir os dois dígitos ali nas pesquisas, né? Ele tá ali na casa dos 6, 7, 4, né? Tá nessa casa ali. O que vai ser preciso para ele alcançar os dois dígitos e ultrapassar aí os que estão na frente dele, no caso Marina, Ciro, Bolsonaro, né? O próprio Lula ainda está liderando as pesquisas, né? Mesmo com tudo que está acontecendo. O que você acredita? Por que as pessoas vão deixar de votar nesses candidatos e transferir o seu voto para o Álvaro Dias? Eu acredito que a partir da hora que a mídia se deslocar, por exemplo, principalmente na hora que ter o seu programa, o seu plano de governo, ele for apresentado para o público, e o público ficar conhecendo seu plano de governo, eu tenho quase absoluta certeza que vai ser meio caminho andado. Porque um dos propósitos é uma reformulação na República. Isso aí é um desafio muito grande, porque nenhum presidenciável iria colocar isso em público, de você mudar uma estrutura, por exemplo, como existe Estados Unidos. Hoje nós estamos numa República na onde que visa o apoio do presidente, onde que visa o apoio dos ministérios, mas brinda. E o que ele quer fazer é o seguinte: que os recursos ficam no município, recursos ficam no estado e uma outra parte no federal. Então, essa reformulação, ou melhor, esse plano de governo, na hora que ele divulgar, vai dar mais solidez. E outros, e ele está ouvindo também, está passando por estado. E aí a campanha, ela vai, de acordo com o que ela vai sendo apresentado, vai ganhando espaço e também formando corpo. Portanto, lá no Rio Grande do Sul, que ninguém se esperava, talvez esperava um outro candidato, era o apoio do Exército, né? O Exército hoje já se mostrou apoiando o Álvaro Dias. O Sul é muito forte, né, Fernando? O Sul hoje realmente ele só não está dividido o país porque... Mas realmente é. Os sulistas querem dividir. Mas eu acho que é interessante, porque tem um outro candidato que hoje na mídia ele é muito forte. Eu acredito que, assim, o país, no rumo que está tomando, principalmente nós, que é da cafeicultura, envolvemos tanto o mercado externo, né? Que nós dependemos do mercado externo, nós também dependemos do dólar. E qualquer entreponto que tiver isso aí, se for um extremista ou se for um que não visa essa questão da exportação, a nossa classe mesmo vai ser afetada. E também nós não temos condições de suportar todo o nível de produção aqui no país, né? Precisamos exportar, né? Precisamos de ter um planejamento estratégico para longo prazo. E isso ele mostra. A questão dele ser de um partido novo e pequeno, né, o Podemos, né, é também um dificultador, porque ele não tem muita base, né, de apoio, não é como um PSDB, um PT, um MDB da vida aí, que tem prefeito, governador, deputado espalhado aí para os quatro cantos do Brasil. Como é que fica essa situação? Eu não vejo isso aí como um entrave, não. Já vi até alguns que entrevistaram ele, né, ele mesmo se desmistificou isso aí fácil, porque hoje ele não está indo para um outro partido. É praticamente assim. A história dele e tudo vai mostrar ele, certo? O partido é porque ele não teve oportunidade junto a um partido que estava, né? Acho que não tem problema da gente comentar, que eu tenho muita amizade com a linha do PSDB, não tenho. Portanto, isso aí a gente desmistifica facinho. as oportunidades que ele não teve, aí ele teve que migrar para outro partido, mas com a mesma lisura que ele tinha, com a mesma forma de lidar com o público, né? E os apoiadores. Portanto, nós temos lá o Caiado, que está lá na base, né, do Senado lá, que é de um outro partido, e ele mesmo já demonstrou que o Álvaro Dias é um candidato muito forte, né? Mesmo ele tem que respeitar a sua sigla, tem que, né, por causa que é o DEM, ele tem esse respeito. Nós temos lá do Rio Grande do Sul, que é do PP, né, a Ana Amélia, que é hoje uma senadora formidável, que é um respeito muito grande em todas as áreas, e principalmente ela veio do jornalista também, né, do jornalismo, e ela se demonstrou total apoio ao Álvaro Dias. Então, você vê, a sigla vai ser apenas uma reformulação. É lógico que isso aí vai dificultar sim nos horários, né, para ele propaganda, né? Mas isso aí eu acredito que vai tomando corpo a partir da hora que ele está visitando as comunidades, que eu quero dizer assim, os estados, e cada vez ele está crescendo. Isso aí eu não vejo problema. E tem agenda para ele visitar aqui nossa região? Então, eu acho que o interessante que ele já esteve em Minas, né? Portanto, o lançamento dele, nós tivemos o privilégio de ser em Minas Gerais, né? Isso demonstrou que Minas Gerais é um sinal que, para quem for entrar na presidência, sem o apoio de Minas, fica difícil, né? E ele viu a força dos cafeicultores que querendo apoiar, porque ele pesquisou realmente a equipe técnica dele pesquisou, e ele já demonstrou que está a fim de vir aqui na nossa região, principalmente próximo aqui à nossa cidade, para conhecer o nosso instituto aqui. Beleza, vamos fazer um intervalinho comercial e voltamos já conversando com Álvaro Dias por telefone aqui no programa Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Programa Expresso. Aqui na Pássaro da LFM, programa Expresso, vamos até às 14 horas com a sua participação. Daqui a pouco eu recebo Paulo Basílio, Oswaldo Petretti, presidente e vice-presidente da Conferência São Vicente de Paula, aqui em Guaranésia. Ainda hoje tem a participação do Eloísio Lourenço, ex-prefeito de Poços de Caldas. Tudo isso aqui no programa Expresso. A gente está recebendo aqui Fernando Barbosa, um dos apoiadores do pré-candidato Álvaro Dias à presidência da República. Agora eu tenho o prazer enorme de estar falando com o pré-candidato Álvaro Dias, que está na linha para bater um papo com a gente. Senador Álvaro Dias, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde. Oi, boa tarde. Muito obrigado aí por essa oportunidade nesse dia de aleluia, não é? Sim. Pré-Páscoa. E nós estamos falando com Minas Gerais. Agradecer o Fernando, tem sido um grande colaborador. Certamente com pessoas lúcidas, conscientes, é que nós podemos reunir as pessoas de bem no Brasil para mudar esse país para melhor. E que nesse dia, que é um dia do cristianismo, que é um dia de fé, que é um dia de oração, que Deus nos ilumine mesmo para que nós possamos ser dignos dessa grande missão que temos que encarar. Ô, Álvaro Dias, tem que zerar tudo mesmo, tem que começar do zero, é isso? A ideia é essa? Resetar o Brasil? Desarrumar o Brasil. O país está num caos administrativo histórico, né? Você pode olhar as diferenças sociais, as desigualdades sociais, a pobreza, 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Os falsários, os enganadores assaltaram o poder no país e tentaram enganar a população, mas toda mentira tem perna curta e ela não foi longe. A mentira acabou, então agora é a hora da verdade, e na hora da verdade nós temos que começar do zero, nós temos que refundar a República, porque a desarrumação foi enorme, o buraco é grande, né? O país está afundado num oceano de dificuldades, e nós temos que reunir os homens e as mulheres de bem para construir um caminho que nos leve a um futuro melhor. E sem dúvida, eu tenho dito que é a substituição desse sistema de governo corrupto, incompetente, né? Que é o começo. Por isso eu falo em começar do zero. E começar do zero não é tão fácil, né? É, às vezes é, o que o senhor fala é o, realmente é o, que, é o ideal, né? Seria o ideal, mas me parece até às vezes meio que utópico, né, Álvaro Dias? Dá para fazer isso? O senhor, a gente consegue fazer isso? Porque campanha política geralmente tem aquele, é hora da mudança, vamos mudar, precisamos mudar. Dá para fazer isso mesmo, Álvaro Dias? Bom, aí é que está a chave do sucesso. Se o eleitor olha para a cara do candidato e acredita num mentiroso que nada fez, né? Por exemplo, alguém que, mesmo tendo muitos mandatos de deputado, nunca combateu a corrupção. Se você vai no YouTube buscar um vídeo de combate à corrupção nos governos Lula e Dilma, você não encontra. Mas agora aparece como se fosse o salvador da pátria. Então, aí cabe ao eleitor ter inteligência para separar o joio do trigo. Ele tem que verificar o que cada um de nós fizemos. Eu fui governador do Paraná. Então, como é que foi o meu governo, não é? Eu fiz o que eu estou pregando hoje. Exatamente foi o que eu fiz. Por isso, a população do Paraná apoiou até o fim. E ao final, 93% dos paranaenses aprovavam o nosso governo, a maior aprovação do país. Então é isso que tem que ser visto durante a campanha. Você tem razão, não é ouvir promessa. As promessas são palavras soltas ao vento, não é? Que desaparecem depois da eleição. Então é preciso olhar o passado de cada um, o que cada um fez, para verificar se tem autoridade para estar assumindo compromisso. Agora, se não fosse possível, eu não seria candidato, porque eu não serei candidato, não serei presidente, se não for para mudar, para fazer essa ruptura, esse rompimento com esse sistema que é a causa, né, dos problemas que nós estamos vivendo. O caos na saúde, esse desastre com a violência no país, o retrocesso na educação, dificuldades na agricultura, tudo isso é consequência desse sistema de governança corrupto. Por isso eu tenho dito, olha, é preciso prender os ladrões, eles devem ir para a cadeia, todos eles, não só os ladrões coadjuvantes, não é? Mas o ladrão-chefe, o grande ladrão da República, o chefe da organização criminosa, tem que ir para a cadeia. Mas não basta, é preciso substituir esse sistema, porque se eles forem para a cadeia e o sistema prevalecer, continuar, nós teremos a fábrica de ladrões produzindo, gerando ladrões, barões da corrupção, né? Então, por isso, a substituição desse sistema. Se não acreditarmos na possibilidade, nós não acreditamos no futuro do país. Porque com esse sistema nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sim. Não é? Então, tem que acreditar. Nós temos que acreditar num país renovado, num país em mudança, em movimento, buscando a sua grandeza, ou uma nação envelhecendo na pobreza. São duas alternativas. Eu acredito na hipótese da renovação, da mudança, da reconstrução, da refundação da República. O senhor está nesse sistema, faz parte desse sistema aí há bastante tempo, lá desde o finalzinho da década de 60, passou pelos anos 70, 80, 90, enfim, o senhor já está nesse sistema há muito tempo. É possível mudar esse sistema de dentro? Porque, olha, o sistema está muito corrompido, né, Álvaro Dias? Na verdade, eu estou combatendo esse sistema há tanto tempo. Esse tempo todo a que você se refere, eu estive combatendo esse sistema. Por isso, eu sempre fui oposição, nunca fui governo, a não ser quando eu governei o Paraná. 4 anos, aí eu fui governo, porque não ia fazer oposição a mim mesmo. Mas no governo eu também contestava esse sistema, porque nenhum deputado indicou secretário, diretor de departamento, diretor de empresa, diretor de escola, delegado de polícia, ninguém indicou. Eu escolhi os melhores para cada área e por isso o governo foi bem sucedido. Então, eu pratiquei a mudança quando fui governador. E depois eu só fui governo 7 meses no segundo mandato do Fernando Henrique e não aguentei. Eu fui para a oposição, porque eu não concordo com esse sistema, eu combato esse sistema. Então não é só agora na campanha, não, a vida inteira eu combati esse sistema. Por isso eu nunca fui integrante desse sistema, eu fui opositor dele, eu fui contestador dele, eu sempre quis destruir esse sistema. Em 2010, eu esperava que alguém apresentasse a proposta de rompimento e não houve. Em 2014, da mesma forma. Agora, em 2018, eu estou aí para apresentar essa proposta e tentar convencer as pessoas de que é possível, sim, fazer essa mudança. Porque se eu não acreditar nisso, eu não acredito no Brasil. Se eu não acreditar nisso, eu não posso acreditar que esses 52 milhões que estão abaixo da linha da pobreza sairão de lá. Eu não posso acreditar que essa violência que está solta no Brasil inteiro se arrefecerá, se nós teremos uma redução dos índices de violência. Então eu tenho que acreditar. Por isso eu peço a Minas Gerais, ao povo mineiro, que é um povo inteligente, que acredite nessa proposta, que é possível sim mudar o Brasil para melhor. Senhor Tato, como eu disse, há bastante tempo na política e mesmo assim acaba não sendo uma pessoa, um político muito conhecido em determinadas regiões do país. Isso é bom ou é ruim em se tratando de um político, Álvaro Dias? Isso é ótimo, é? Isso é ótimo. Porque se eu tivesse assaltado a Petrobras, se eu estivesse no Mensalão, eu seria conhecido por 120% dos brasileiros. Então é ótimo. Só me conhecem aqueles que viram meu trabalho de perto, que acompanharam e aprovam. É por isso que eu tenho a menor rejeição do Brasil. Gostam muito de falar que eu não sou conhecido, mas não gostam de falar que eu tenho a menor rejeição, não é? E aonde eu sou conhecido, a rejeição é ainda menor. Porque as pessoas que conhecem aprovam. É, eu inclusive falava com o Fernando aqui agora há pouco, né? Quando eu anunciei a presença do senhor mesmo por telefone aqui no programa, várias pessoas entraram em contato comigo falando, né? Da admiração pelo senhor e que votariam no senhor. Eu até perguntei aqui dessa questão de Minas, né? O senador lá do Paraná ser tão apoiado aqui no sul de Minas, uma região de cafeicultores, né? O Fernando disse que realmente tem uma liderança muito grande de cafeicultores, de agricultores aqui da região apoiando o senhor. E isso vem crescendo dia a dia. Os agricultores que acompanharam o nosso trabalho no Paraná sabem que quando eu fui governador, eu coloquei na Secretaria da Agricultura o maior orçamento da história da Secretaria de Agricultura do Paraná. E realizamos o maior programa rural, que foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial. E foi implementado em 18 países do mundo. Nós chamamos de Paraná Rural, com 45 práticas agrícolas diferenciadas. Esses governantes do Brasil, eles não conhecem nada de agricultura. E esses candidatos também não. Aliás, tem um candidato que veio aqui no Show Rural em Cascavel e disse que não entende nada de agricultura, que nunca plantou feijão, que não entende nada de agricultura. Então não deveria ser candidato, porque na verdade a agricultura carrega nas costas o Brasil, tem carregado o Brasil nas costas durante décadas. Nos últimos 25 anos, nós só tivemos um balanço positivo na balança comercial, porque a agricultura garantiu. Os outros setores afundaram, né, em termos de balança comercial. O saldo foi negativo de todos os outros setores, mas o saldo positivo da agricultura foi de tal importância, de tal valor, que superou a desgraça dos outros setores, né? Então, o Brasil teve um superávit de US$300 bilhões nos últimos 25 anos, porque a agricultura alcançou US$900 bilhões de saldo positivo. Então, essa gente que nunca colocou o pé descalço no chão do interior do país, não tem o direito de governar um país que é sustentado pela agricultura. Estou na política hoje, mas eu sou agricultor. Eu nasci na roça. Eu caminhei de pés descalços da minha infância no interior de São Paulo, primeiramente em Quatá, com 8 anos de idade. O meu avô dizia: na casa desse homem, quem não trabalha não come. E lá ia eu com meu pai, com a enxada nas costas, para a lavoura, capinar a lavoura de café. Depois no Paraná, em Maringá, solo fértil do interior do Paraná, plantação de café. O Fernando ia gostar de ver, era um mar verde, o café que o meu pai plantou na região de Maringá, né? Colheu milhares de sacas de café na década de 60, até que veio a geada implacável, aí depois mudou a cultura da agricultura no estado, aí passamos a plantar soja, milho, a pastagem, né? Com a pecuária que cresceu bastante, não é? Mas a cafeicultura foi a base inicial que deu sustentáculo à nossa trajetória de agricultores. E eu continuo agricultor, a minha família inteira de agricultores. Então tem gente que chega sem entender nada e ainda quer ter o voto do homem do campo. Difícil. Depois esquece, volta às costas, porque tem uma vocação urbana, não é? Não volta os olhos para o interior, não reconhece a importância, o valor do trabalhador rural, do agricultor do país, a força que vem do campo, ignoram, e por isso o país ainda não alcançou o crescimento que poderia ter alcançado. O Álvaro, PSDB, só se for para vice? Olha, só se ficar de vice para Álvaro Dias? Coisa do passado. Não, o PSDB só se for vice do Álvaro Dias? Nem isso. Não há essa hipótese. É rompimento com esse sistema. Total. Esse partido é arauto desse sistema. Ele assimilou esse sistema. Porque esse sistema foi implantado em Brasília e foi transplantado para os estados e municípios. Eu quero é romper com esse sistema. Eu gosto das pessoas, mas não gosto do sistema. Eu posso gostar do Alckmin, por exemplo, gosto dele, mas não gosto do sistema. E o mal é o sistema. Não adianta combater as pessoas, nós temos que combater o sistema é o mal. Ela que fabrica a corrupção, fabrica a incompetência. Nós temos que derrubar esse sistema, por isso nós vamos até o fim nessa linha de conduta que é a do rompimento. Qual vai ser o grande adversário do Álvaro Dias, então, nessa corrida aí presidencial? Vai ser o próprio sistema, que tem todas essas regras e vai deixar o senhor provavelmente com pouco tempo de rádio, pouco tempo de televisão? Sem Até aí a briga é um vai monstro, ser com o sistema? Né? Nós somos reféns desse monstro. Esse sistema é um monstro. Ele engole as finanças públicas do país. Nós estamos assistindo aí um mercado persa, né? Deputados sendo comprados num balcão de negócio para mudar de partido com dinheiro público do fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é parte desse sistema que nós queremos sepultar. Então, é provável que muitos políticos não nos apoiem, porque eles sobrevivem graças a esse sistema. A hora que acabarmos com esse sistema, eles não sobreviverão. Eles serão substituídos. Então nós temos que tocar dessa forma, acreditando na inteligência da população. Então o primeiro grande desafio é vencer a descrença. A população não acredita nos políticos e nas nossas ações. E por isso muitas vezes há aqueles que não acreditam nessa proposta que eu estou apresentando. Então primeiro vencer esse desafio da descrença. E depois vencer esse sistema. Nem que seja a machadada na cabeça desse monstro, nós temos que arrebentar com ele. Eu acho que tem que dizer aí para a população: ou vai ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa. Nós temos que derrotar esse monstro, que é esse sistema de governança incompetente e corrupto que está explorando os brasileiros. Álvaro, quero liberar o senhor, desejar uma boa Páscoa para o senhor, para toda a sua família, agradecer muito aí por ter reservado esse espaço aí para participar aqui do programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM em Guaranésia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, eu estive aí em Minas Gerais, né, na última semana, em Belo Horizonte, foi um lançamento muito bonito, quero agradecer o Vitório Medioli, agradecer esses grupos que se organizam aí no WhatsApp, o Fernando participando ativamente para nos ajudar, mostrar o caminho, dizer que o Brasil pode mudar sim e vai mudar para valer. Então quero agradecer a todos vocês dessa Rádio Pássaro e vamos voar, né? Como um pássaro em busca da liberdade, da justiça e da democracia e sobretudo da justiça social, do equilíbrio, do desenvolvimento, da prosperidade, do respeito à propriedade privada, do respeito ao cidadão brasileiro que trabalha e produz, porque a melhor forma de acabar com a pobreza é valorizar quem trabalha e quem produz. Uma feliz Páscoa a todos e que Deus nos ajude nessa caminhada. Grande abraço. Muito bem, tá aí nessa conversa com o senador Álvaro Dias, pré-candidato, sai mais convencido ainda que tá certo disso, Fernando? Tá apoiando o homem certo? Eu acredito que sim, porque agora que a gente tem mais confiança, porque você manda uma mensagem que possa estar participando de um programa. Sim. A gente fez o convite primeiro para ele estar participando do Notícias Agrícolas, qual a gente tem muita amizade, que é um portal que é voltado para o campo, né? Então ele, na hora, ele falou: ó, pode agendar e eu tô contigo. Então, quer dizer, a partir da hora que ele teve essa postura, e você pode ver, o único presidenciável que dispôs em estar participando do programa. De imediato. Quero dar meu testemunho que foi de imediato. Exato. Fernando me passou o contato e mandei uma mensagem na hora, já respondeu: tamo junto. E pronto. E aqui também no Pássaro daí, no programa Expresso. Então, quer dizer, não é só pela campanha. Isso aí mostra uma confiança também na palavra de um cidadão que está no sul de Minas, que muito menos a gente possa se engrandecer em estar participando de um programa. E sim, a gente mostrar que ele quer atender o preito da crasse, né, que nós estamos aqui no café. E mesmo assim ele: não, é só agendar, eu vou estar participando com o maior prazer. Isso aí mostra confiança no trabalho, né? É, e os grupos aqui de WhatsApp, todos pegando fogo, né? Você ouviu lá no celular dele, né? Toda hora fazendo barulho, chegando mensagem. Tem muita gente, inclusive, mandando aqui, me ligando aqui, mandando. Tem essa pessoa que está me ligando aqui, Fernando, você conhece? Conheço. Nossa heroína do asfalto, qual é o nome dela mesmo? Heroína do asfalto. Pode chamar, né? Heroína, que heroína é o nome da campanha. Tá me ligando aqui, um abraço pra ela aqui, mandando mensagem. Infelizmente agora não consigo atendê-la, viu? Mas depois a gente conversa. Fernando, queria agradecer muito, viu, a tua participação aqui no programa. Quero mandar um abraço aqui pra Marisa, que deve estar ouvindo a gente agora. Sim. Né? Marisa está acompanhando lá, infelizmente nossos tempos esgotou, viu, Marisa? Mas a gente vai falar com você numa outra oportunidade, viu, Marisa? Muito obrigado pela audiência. E, Fernando, mais uma vez, valeu pela participação no programa, por ter nos possibilitado, né, de falar direto aí com o Álvaro Dias, ter tido essa confiança, né, passar inclusive o contato dele para mim. Eu acho que não é qualquer pessoa que vai ter o contato de um futuro, né, quem sabe, presidente, ou pelo menos de um pré-candidato a presidente. Então, muito obrigado, viu? Foi eu que agradeço, e nós estamos aí à disponibilidade quando precisar da gente, e obrigado pelo espaço também de estar apresentando aqui lógico, uma responsabilidade de estar apresentando um candidato à nossa região. E você viu que é bastante gente que está apoiando o homem, né? Isso é bom. Valeu, Fernando. Intervalinho comercial, voltamos já dando sequência no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.